autoridade direta para fazer. 0, passa nível 160, chama Recife 1, 2, 6, decimal 8, 5, alterna 1, 2, 5, decimal 4, 5. contato com o radar, deixa eu fazer chegada com o de 1 para 2060. Serenão 1098. Telefone, passa nível 190, chama o centro 12-0, atona 128-8. 2795 no solo 47, à direita prossegue táxi, não me escuta. Alfa Kilo, Pate 3, 4 Lima, posição do Pate 3. Alfa Kilo, Pate 3, 4 Lima, azul 275, matéria na posição. 3-1-0, contato radar, desça para 4.000 pés, via chegada 11. Foi direto para Alboinhas, corrigindo a informação, chamar minha 3-1-3, final arma 0-9. Salvador, boa noite, no voo 1096, Azita, autorização Fortaleza. Só um escolta, prepare a Momo, saída Momo, transição Frotico. Momo Frotico, aguardado. 98, desça para 2000 pés, Serenal 1098, autorizado o LS Xirri, informe localizador. Boa noite, contato radar. Autorizado a chegada da BMED 1 no chão da ponte de descida. Terminal 1098. Salvador, vou com 1973, posição 4. Para Achando transponder 5227, controle o Salvador 120 do Cima 8. Toma autorizado Fortaleza, nível 370, e a outra jogou uma 9, Bambu, Abuco, depois direto Fortaleza. Decola da 10, na Momo, transição para o Tio, transponder 5227, controle saindo 1208, o 1090. Plano 096, posição 08, chame pronto, deixa eu ver o funcionamento. Camarada, 973, conta Galeão. Copia. 973, Galeão, aprovado 3620, nível. Aerovia Pesolou 44, até por seguro, Serra Golfo Romeu, após o Eperu November 857, até Moço. Mike Oscar Lima Sierra, uniforme Moço, após conforme rota do plano. Colada 10, curva direita, saída Sango Uno, Serra Alfa, November, Vitor Oscar, Uno, Sango Uno, após Leiber, depois direto Doclo, Delta Oscar, Kilo Lima e uniforme Doclo. Aciona 5237, controle Salvador, 120, decimal 8. Autorizado conforme 360, para o Galeão, Antezulu 44, Porto Seguro. November 857, Moussou, após rota do plano de voo. Decolada pista 10, conceito São Luano, transição Leda, após toque. O transponder 5237, controle 3108. Correto, gol 973, portão 4, chame pronto, puxa back, seu nome. Chamada, gol 973, com 973. flat final, e a Association entrou em 1.8.95. Para 2000 pés, conferindo as restrições em pelo, forma localizadora, e o IOS que se viu que estão usando. Os estados descidos até 2000 litros. 0498, altímetro no 018, tráfego ainda não avistado, cumprimento avisual com o campo. Afirmativo. Agora sem tráfego do estado, pouso autorizado, pista no zero, o vento é 120 graus com 09 nós. Pedro Paulo, com 0 azul, 14 azul. Acho que dois vezes se mantém a 3.000 pés, negão 1.08. Continuando o contato radar, desse fazia a chegada da Banff para 4.000 pés, que é melhor 0.18. Para 2000, reparto no localizador da 1.0, com azul 2782. Oceané 6303, no localizador da 10 visual. Trabalhar 313, completo final, IOS, SPA, chama a torre, 18, acima 900. 18, 900, para a torre Salvador agora. Obrigado, boa noite. Oi, Salvador, muito boa noite, Xené 6303, está passando duna no localizador estabilizado em visual. Passando 98, visual fixe, 305, à direita prossegue táxi na minha escuta, via Alfa, Juliette e o portão 03. Alfa, Juliette, 03, escuta, eu vou estar falando. Boa noite, Xené 6303, tráfego avistado, altímetro 10, 19, agora 19. O vento é 100, uma centena com 8 nós, pouso autorizado, pista no 01. Livre pouso na 10, seguindo ao ajuste em 89 agora, 6303. Estacionamento voo 1096, portão 08. Autorizado, voo 1096, chame táxi. Autorizado, chamar na casa. 2782, inicie redução para aproximação. Segue o tráfego 2320 da Xané, 62 milhas à frente. Excelente, reduzir para mínimo a 2782. Duas milhas para passar o marcador externo, completo final e alerta que eu estou na torre, 1-8-9-5. 1-8-9-5 agora. Salvador, é o 2782, estabilizado, da 1-0. Noite do 2782, escuta na aproximação, guarda na pista livre número 2, altímetro 1-0-1-8. Excelente, azul 2782. Solo 09, à direita para segue táxi na minha curta via Foxtrot, após Alfa, reporte antes da Juliette. Viva aqui na Foxtrot, pega Alfa e chama o senhor antes da Juliette, na sua frequência. Está com 3 horas, Bernardo Celestino, Delta 161. 782, pouso autorizado, pistão no zero, vento é 120 graus com 08 a mais. Sente livre, pouso na 10, azul 2782. 10967 aprovado, pátio 1 no Índia, até o ponto de espera da pista no zero, reporte no ponto de espera da 10, pronto, altímetro no zero, 18. Índia, reportará no ponto de espera da 10, 18. Boa noite, Coach 9073. Informação Victor 3603. Boa noite, seria o Coach 9973. Afirmativo, Coach 9973. Coach 9973, para confins aguarde cópia. Prepare a saída Arbor 1, transição elétrica. Arbor 1, aguardando o posto 9973. Controle 10 decimal 8, bom voo, boa noite. boa noite, voo 096, decola, Momo, passa 1700. 096, contato radar, suba via Momo para nível 370. Via Momo 370, 1096. Para o 096? 096, foi código inicialmente. Ok, inicialmente foi de código. Código, 096, trata. dele, cabeceira 1-0. Passa nível 180, chama o centro Recife, na frequência 126.85, alterna 125.45. Nome 979, salão 21, à direita, na minha escuta, via taxi Eco, após Alfa Kilo até o Pátio 3. O Pátio 3 atentou o balizador. O vento é 120 graus com 08 nós autorizados a decolar, pistão no zero. Decolagem 23, controle 20, decimal 8, tamo oi, boa noite. 208, obrigado, boa noite. Salvador, voo 973, passando 1300, por favor. Sou o 973, contato reverso, consegui sair da São Paulo para o nível de voo 360. Salvador 360, com 973 autorizado, Lira? Salve 2.3 autorizado, direto Lira. Salve 2.000, direto Lira, com 973. Mandou com 973. 973, possível. Você tem uma frequência secundária? Essa frequência deve estar com forte chave de fonte. Sente. Será que é presente para 1 ou 9 decimal 8? 19. Direto o Porto Seguro da presença. Direto o Porto Seguro, 1973. 46, contato radar, dessa vez chegada ponte para o nível de voo 050, Fundamalma 090. Azul 4235, dança para 2 mil céus, autorizado e LR 30 rei, pistão na zero, estão aqui estabilizados. Bom, 88, contato radar, dessa vez chegada bom para o nível de voo 060, que é legal na 099. Passa nível 170, chama o centro em 125 decimal 1, retorna 128 decimal 35. 351-2835, voo 973. Activation, Echo Romeo, 8695. Paulo, ponto 9973, 3 a bordo, 3 e 10, Alterna Guarulhos, por táxi. 973, aprovado táxi, 4-3, 4-1 no Índia. Reporte no ponto espera da 1-0, pronto para decolagem, altímetro no 0-1-9. Dado, 4-3, 4-1, Índia, ponto espera da 1-0, chama para decolagem, 1-0-1-9, ponto 9973. Fala. Aciona 5252, controle Salvador, frequência 20, decimal 8. Autorizado nível de voo 380 para Guarulhos, pela abertura 10 até Taubaté e Capuano 4. Cola da pista 10, curva direita, saída Sango 1, Leda, Mótica. Controle de saída de Salvador, 120, decimal 8, e o transponder 5252, funcionamento. 313, não suporta 902. Vai, escutão 2, e pronto, puxa back acionamento, achando 63 no 3. Oito, decima 3 do céu, 1099.